assim como você eu nunca encontrei. Você não tem explicação. Você fez com meu coração. Foi amor, eu sei. Numa noite de domingo, numa festa com os amigos, aqui no planeta Terra, você foi uma estrela que brilhou no céu, a minha esfera. A gente se esbarrou, o clima então pintou, ficamos juntos. Depois daquela trança, fiquei com a mente zanza, te amando muito. Foi bom eu te beijar na boca, te esperar a vida toda e te amar, e te amar, até o amanhecer. Você entendeu o seu amor e esse doce me deixou assim, assim, apaixonado por você. Você entendeu o seu amor e esse doce me deixou assim.